guardo lembranças. É embaçado descobrir que na vida sempre tem os dois lados, o presente que vivo ou eu tento viver na minha mente, e o passado que não consigo esquecer. Momentos de sobra existe pra eu chorar, mas agora é tarde, não adianta me lamentar. Eu sei que errei, fui covarde, admito, mas cansei de ser o réu do sistema maldito que no Planalto, sem comentários, rouba a mil, vai piranha em New York com uma batia da civil, que com dinheiro público de gente sofrida compra anel de diamante, vibrador pra sua vadia. Eu não quero seguir por um caminho sem volta, que de lá eu saí, mas até hoje me sufoca. É foda, eu sei, é embaçado ver seu filho chorando, você não tem um trocado pra comprar o que for, sei lá, o pão, o leite, o sonho de qualquer moleque, o PlayStation pra te ver correr na praça, momentos de alegria, fazer o seu futuro tipo advocacia. Eu nunca fui exemplo também, não quero ser, foi somente ilusão, depois eu explico pra você. A gente só dá valor quando a lágrima cai ou fica de cadeira e não anda mais. Que pena que eu não pensei nessa fita antes de bolar o plano e sair pra correria. Os loucos me ligou, disse que era firmeza, entra, catar os malotes, depois dinheiro na mesa. Vida, vida, somente de ilusão. Cadê os parceiros que diziam ser irmão? Que na hora do bem melhor estavam do meu lado, mas que me abandonaram na hora do enquadro. Vida, vida, somente de ilusão. Cadê os parceiros que diziam ser irmão? Que na hora do bem melhor estavam do meu lado, mas que me abandonaram na hora do enquadro. Fazer o que, irmão? Se o crime foi a solução, se a bala que atravessa o crânio vai trazer o pão, a cena que fica guardada, infelizmente não é esquecida. Seguir a vida com as lembranças da face de um crime, achar que vou viver em liberdade, com um remorso no subconsciente ou atrás das grades. Dinheiro do crime é maldito, só me trouxe vontade de cometer um suicídio. É lembrar tantas vidas que foram tiradas, nesse momento o arrependimento não vale de nada, nem as humilhações que já passei me trouxe tanta mágoa. Aí vem como uma cena de filme, a fuga com os malotes, ter a cabeça anunciada a prêmio. Vivo ou morto, apenas um bandido, parece até filme de ação, mas infelizmente não, vivemos em ficção. A família no desespero, a minha procura, querendo que eu mande um sinal de vida. Viver como um monstro intocado não é minha sina, preferia ter morrido baleado, e nesse momento está a sete palmos. Vou tentar me reintegrar na sociedade porca, quem sabe morrer focado dentro de uma cela, é assim finalmente ser libertado dessa vida. O crime jamais será a solução, porque é somente uma ilusão, porque é somente uma ilusão. Vida, vida, somente de ilusão. Cadê os parceiros que diziam ser irmão? Que na hora do bem melhor estavam do meu lado, mas que me abandonaram na hora do enquadro. Vida, vida, somente de ilusão. Cadê os parceiros que diziam ser irmão? Que na hora do bem melhor estavam do meu lado, mas que me abandonaram na hora do enquadro. Vida, vida, somente de ilusão. Cadê os parceiros que diziam ser irmão? Que na hora do bem melhor estavam do meu lado, mas que me abandonaram na hora do enquadro. Vida, vida, somente de ilusão. Cadê os parceiros que diziam ser irmão? Que na hora do bem melhor estavam do meu lado, mas que me abandonaram na hora do enquadro.